foram criados naquele lugar. Chega a hora do culto, os irmãos vão chegando, cantando corinhos, vão se aproximando pra mais uma vez ao Senhor adorar. Então se inicia o culto com a bênção de Deus. Já vejo descendo fogo lá do céu pra aquecer o crente na congregação. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus completando a festa. Tem anjos voando no meio da igreja, pra lá e pra cá. Os louvores que aqui são cantados, como cheiro suave, sobe até Jeová. Até vejo muitos crentes chorando, levantando as mãos pra tocando e volta a sentir o primeiro amor. Venha, meu querido irmão, venha depressa, pois a porta da graça ainda está aberta, mas em brevemente ela vai fechar. E a noiva de Jesus vai glorificando, e o pregador vai anunciando, dizendo que Jesus vem buscar sua igreja. E este culto poderá nunca se acabar, pois a qualquer momento Jesus vai voltar, e esta festa vai continuar no céu. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus completando a festa. Anjos voando no meio da igreja, pra lá e pra cá. Os louvores que aqui são cantados, como cheiro suave, sobe até Jeová. Até vejo muitos crentes chorando, levantando as mãos pra glorificar. O fogo então pega depressa, é a glória de Deus completando a festa. Tem anjos voando no meio da igreja, pra lá e pra cá. Os louvores que aqui são cantados, como cheiro suave, sobe até Jeová. Até vejo muitos crentes chorando, levantando as mãos pra glorificar.